fórmula individual e personalizada. Então, bora lá conhecer o que são os florais de Bá? Bater um papo com a querida terapeuta floral, Juliana Maria Mônici Simeonato. Fisioterapia, massoterapia, drenagem linfática com nosso querido físio, Matheus Henrique Trombetti, que trouxe para Espírito Santo do Pinhal uma exclusividade. A reflexologia podal, uma terapia holística. Espaço reservado para horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei número 9.504/97. Espaço reservado para horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei número 9.504/97. Espaço reservado para horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei número 9.504/97. Espaço reservado para horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei número 9.504/97. Espaço reservado para horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei número 9.504/97. Espaço reservado para horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei número 9.504/97. Esse é um programa da Comunicação, Lealdade, Força e Experiência. PL, Federação, PSDB, Cidadania, Solidariedade. Zeca na cabeça, na urna não se esqueça, o que agora é diferente. Zeca mais forte, mais experiente. É com muita alegria que voltamos com a nossa Rádio Zeca. Agradecemos o imenso carinho por todas as ruas, onde os nossos candidatos passam. É gente tirando fotos, selfies, abraços, votos de sucesso. Estamos falando de milhares de pessoas. Isso mesmo, milhares de pessoas que querem a volta do Zeca Beni para fazer Pinhal voltar a crescer e melhorar a qualidade de vida de todo o pinhalense. Agora é Zeca Beni, vote 22. Cidade limpa é sinônimo de cidade bem cuidada, não é verdade? Nós iremos promover a melhoria da prestação de serviço de varrição de ruas, da coleta de lixo seletivo e da coleta de resíduos dos jardins das residências. Uma cidade limpa, bem cuidada, só tem a ganhar. Pensa bem, se você abre vagas para novas empresas chegarem no nosso distrito industrial, o mínimo que eles esperam é chegar para se instalar na cidade e se deparar com uma cidade limpa, organizada, com asfalto bem cuidado, bem sinalizada, praças cuidadas, enfim, é o primeiro critério que as empresas analisam para ver se querem ou não se instalar em nosso distrito. Então não dá para deixar de lado a limpeza pública, não dá para permitir praças abandonadas. Eu estive por quase 50 anos trabalhando em muitas secretarias do governo do estado de São Paulo e hoje temos a oportunidade de saber usar a força dos nossos deputados para conseguirmos, junto às secretarias, recursos para cuidarmos de Pinhal. Zeca na cabeça, na urna não se esqueça, o que agora é diferente, Zeca mais forte, mais experiente. Zeca vem aí trazendo novidade, modernizando nossa cidade e pra nossa gente ter muito mais felicidade. Agora é 5:55, Serginho Prefeito. Começa agora o programa Juntos pelo Bem e pelo Futuro de Espírito Santo do Pinhal. Serginho Bianchi, 55. Serginho Bianchi, 55, junto com o Dr. José Antônio, vai criar o programa Remédio em Casa. O programa Remédio em Casa é uma iniciativa que visa facilitar o acesso a medicamentos para pessoas que enfrentam dificuldades para se deslocar até uma unidade básica de saúde, seja por questões de mobilidade, idade ou outras condições de saúde. Serginho, fala um pouco pra gente como vai funcionar o programa Remédio em Casa. Agora é 55, Serginho Prefeito. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, família pinhalense. Hoje eu quero falar com você mais uma vez sobre medicamentos. Primeiro ponto é garantir que todos os remédios não faltem nos postos de saúde. É inadmissível faltar o básico, como estamos vivenciando diariamente nas ruas de Espírito Santo do Pinhal. Nós vamos fornecer os medicamentos nas unidades de saúde e, junto com o Dr. Zé Antônio, nós vamos criar o Remédio em Casa aos pacientes que tiverem dificuldades para retirar os medicamentos nas unidades de saúde. Eu e o Dr. Zé Antônio estamos empenhados em resolver essa questão definitivamente, que é tão urgente para toda a população. A entrega regular dos medicamentos ajuda a garantir que os pacientes mantenham sua adesão ao tratamento, o que pode levar a melhores resultados de saúde. O programa Remédio em Casa é uma solução valiosa para garantir que todos os cidadãos pinhalenses tenham acesso contínuo aos medicamentos necessários para a sua saúde. Para isso, vote no dia 6 de outubro. Serginho Bianchi, Dr. Zé Antônio, 55. Agora é 55, Serginho Prefeito. Como médico, acho espetacular essa iniciativa do Serginho em criar o programa Remédio em Casa. Pacientes que recebem medicamentos diretamente em casa têm menos chances de esquecer ou pular as doses, uma vez que o medicamento está disponível no local onde ele é tomado. É um cuidado e um carinho do serviço público com todos os pacientes que necessitarem. Para ter remédio em casa, vote 55. Vote no Serginho Bianchi para prefeito e Dr. José Antônio para vice. Pinhal quer mudança pra fazer diferente. Um cara que trabalhe assim como a gente. Alguém com coragem é trabalhador. Agora é 55, Serginho Prefeito. Agora é 55. Coligação Juntos pelo Bem pelo Futuro do Espírito Santo Pinhal. PSD Republicanos Novo MDB. Começa agora mais um programa da Coligação Juntos Podemos Mais. Quem compara vota 20, vote e compare Cristina Brandão. Iniciei o meu mandato no ano mais difícil da pandemia. A realização das propostas construídas com tanto carinho não puderam ser executadas como previsto, mas administrar exige coragem e responsabilidade. E é assim que administro desde o primeiro dia do meu mandato, com coragem e responsabilidade, cuidando das famílias afetadas pela Covid e respeitando os comerciantes, empresários e colaboradores que precisavam trabalhar. Muitas ações foram realizadas pela prefeita Cristina Brandão no combate à Covid-19. Os profissionais da saúde realizaram um extenso treinamento com caráter abrangente, com foco em melhores práticas de vacinação, manejo de pacientes e protocolos de segurança. Foi criada uma sala de vacinação exclusiva para a Covid. Câmaras frias foram adquiridas para o armazenamento adequado das vacinas e equipamentos de proteção individual foram priorizados para que pudessem promover um ambiente mais seguro à equipe, minimizando o risco de infecção. Foram adquiridos milhares de testes, foram contratados mais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para o aumento da equipe de saúde. E também foi fornecido todo o suporte financeiro para a manutenção da UTI, investindo de recursos próprios do município o valor de R$ 300 mil mensais. Vale ressaltar que a administração anterior recebeu um suporte do governo federal de 7 milhões para o combate à Covid, fato que não aconteceu em nossa administração e, mesmo assim, realizamos todas as ações necessárias para o cuidado de nossa população. Quem compara vota 20, vote e compare Cristina Brandão. é 20. Quero falar agora com os comerciantes, empresários e colaboradores que foram impedidos de trabalhar na gestão anterior. Ao assumir o cargo de prefeita, determinei imediatamente à minha equipe que nos mobilizássemos para que buscássemos meios para que, com responsabilidade, vocês pudessem voltar a trabalhar. É claro que o momento exigia medidas cautelosas para a preservação de vidas. Nada é mais importante. Mas ver tantos comércios fechando as portas foi motivo de muito estudo para que fosse possível cuidar das pessoas e manter os comércios em atividade. Determinei algumas medidas para que vidas fossem salvas e trabalhos fossem mantidos. E conseguimos. A prefeita Cristina Brandão é assim. Competência e responsabilidade sempre buscam um caminho para cuidar das pessoas. Seguirei trabalhando com muita disposição e amor por nossa cidade. Continue contando comigo. Espaço reservado. Encerra agora a formação de rede obrigatória para a transmissão do programa eleitoral. Lei 9.504/97. Rádio Clube, a rádio do povo. Espaço Terapêutico traz para você a sensacional terapia florais de Bá, para que você tenha equilíbrio das emoções e uma ótima qualidade de vida. Espaço Terapêutico e a sensacional terapia floral de Bá, autorizada pela Organização Mundial de Saúde, com fórmula individual e personalizada. Então, bora lá conhecer o que são os florais de Bá, bater um papo com a querida terapeuta floral, Juliana Maria Mônici Simeonato. Fisioterapia, massoterapia, drenagem linfática com nosso querido físio, Matheus Henrique Trombeta, que trouxe para Espírito Santo do Pinhal uma exclusividade. A reflexologia podal, uma terapia holística que cuida da sua saúde pelos pés. Bora então? Marque um horário com a Ju, com o Matheus, na rua Doutor Mato Grosso, número 29, aqui pertinho da Câmara Municipal. 3651-1085. Dona de casa, vim te lembrar que a escolha do cardápio faz com que seus pratos fiquem deliciosos. Por esse motivo, eu indico o Açougue do Jair Cumpre. Confira as ofertas desta semana. E agora vamos aos combos do Açougue do Jair Cumpre, que são válidos até a próxima segunda-feira, dia 23 de setembro. Combo número 1, 1 quilo de coxão mole em bifes, 1 quilo de coxa e sobrecoxa de frango, 1 quilo de acém moído, 1 quilo de costela bovina. Combo número 2, 1 quilo de pernil em bifes, 1 quilo de acém em cubos, 1 quilo de coxa e sobrecoxa de frango, 1 quilo de filé de frango em bifes. Combo número 3, 1 quilo de pernil em cubos, 1 quilo de linguiça pura grossa, 1 quilo de lagarto em bifes ou cubos, 1 quilo de sobrecoxa de frango. Combo número 4, 1 quilo de acém moído, 1 quilo de linguiça pura grossa, 1 quilo de iscas de pernil à milanesa e 1 quilo de sobrecoxa de frango. Lembrando que qualquer variedade dos 4 tipos de combos vem 4 quilos de carnes e você paga apenas R$100. Açougue do Jair Cumpre, atendendo bem para te atender sempre. Fica na rua Jacó Worms, 129, com telefone 3651-5943, na Vila de Fátima. Dona de casa, vai lá! Riachuelo Magazine, um sonho de loja onde você encontra tudo para a sua casa. Estofados, home, racks, tapetes, televisores, cozinhas moduladas, conjunto de mesa e cadeiras, fogões, geladeiras, micro-ondas, bebedouro, camas, colchões e toda a linha bebê. Riachuelo Magazine, entrega e montagem gratuita. Fazemos lista de casamento com dia e hora agendada. Condições especiais para pagamento no carnê e cartões. Visa, Master, Elo e convênio com o Sindicato da Prefeitura. Riachuelo Magazine, onde a qualidade e o bom humor fazem parte do atendimento. Praça da Independência, 151, Centro, telefone.